Bom, oh pessoal, só duas palavras de ocasião, como é evidente, até porque todos nós já nos conhecemos, todos nós já trabalhamos juntos e, portanto, obviamente que estamos num momento daquela coisa que todos gostam, que é receber aquela coisinha retangular e, portanto, normalmente toda a gente gosta desta questão. E, portanto, estamos aqui hoje para assinar os nossos contratos de Programa de Desenvolvimento Desportivo e, portanto, obviamente com outras associações da parte social, cultural e mesmo algumas outras de âmbito desportivo que não têm os contratos de programa, que enfim, que têm acordos de cooperação, já foram feitos, mas como sabem, por razões do nosso regulamento, em que define que os contratos de programa está estipulado que é feito, de certa maneira, ou à época desportiva e, portanto, tem que entregar a documentação até o dia 31 de agosto, depois as negociações durante o mês de setembro e, obviamente, que depois estamos aqui para assinar os contratos. Seguramente que houve gente que se esqueceu disto, estava um pouco habituado da Câmara Municipal ser sempre, enfim, o amigo, chamar-lhe-nos assim, do alerta, meus caros, vejam lá, vocês não precisam de dinheiro, não querem uma ajudinha e tal. É evidente que isso acho que teve que acabar. Portanto, o regulamento já está em vigor já há bastantes anos, já de certa maneira todos conhecemos e, portanto, quem faz ou quem deve ter a iniciativa de solicitar à Câmara a sua candidatura são os dirigentes associativos, não é a Câmara Municipal que o fará, como é evidente. A Câmara Municipal pode correr o risco de dizer assim, ó, Sr. Fulano, ó, Sr. Associação, não quer um apoio, não quer ajuda. E ele diz, não, a gente nem precisa de dinheiro e, portanto, a Câmara Municipal, como devem entender, ficava mal. E, logicamente, isso deixou de fazer. Mas, de fundo, à parte de uma brincadeira, mas séria, queria, obviamente, agradecer-vos a vossa presença hoje aqui. Estamos aqui 10 associações e, obviamente, que este é mais um sinal de aposta da Câmara Municipal nas associações, que o faz com muito gosto, porque entendemos que vocês, como dirigentes associativos, como dirigentes, neste caso, de uma associação esportiva, são uma mais-valia na nossa comunidade. Eu desde há muitos anos, desde que fui vereador do desporto, dizia com alguma frequência que, e perguntava, o que é que faz correr o dirigente, e nomeadamente o dirigente desportivo, o que é que o faz correr? A não ser, obviamente, o amor ao seu clube, à sua associação, à sua terra, à sua comunidade, seguramente que é prejudicado até com isso, prejudica a sua família, prejudica eventualmente até em termos financeiros, mas se o faz, falo com gosto, com amor, e seguramente de uma associação qualquer, o dirigente associativo é de todos o que não ganha dinheiro, porque se calhar o treinador ganha dinheiro, os jogadores também ganham algum, os seccionistas não sei o quê, enfim, não interessa. O que interessa é que, de facto, o dirigente é aquele que trabalha por amor ao seu clube. E acho que nós, por isso, temos que valorizar, efetivamente, o vosso trabalho, e não é por acaso que a Câmara Municipal investe em todas as associações do município, incluindo, obviamente, as associações de pais, as sociais, as culturais, as desportivas, as lúdicas, todo, investe, eu direi até, acho que o termo correto é investe nas associações quase 1 milhão de euros, o que efetivamente é muito dinheiro que representamos e que, enfim, colocamos nas associações para ajudar a que se tenham melhor atividade. Neste caso concreto, temos aqui 10 associações e que temos aqui um investimento da Câmara Municipal de 254 mil euros nesta componente de programa, contratos, programas e momento desportivo, em que entendemos que é uma verba significativa, logicamente. Seguramente que todos querem mais, todos desejam mais. A Câmara Municipal, naturalmente, que também gostaria de ajudar mais, mas acho que aquilo que fazemos no apoio financeiro, somado ao apoio logístico em muitas instalações, que enfim, estamos a falar efetivamente, e quando eu falo nestes 254 mil euros, não estou a falar do apoio logístico, do apoio nos pavilhões, no apoio em equipamentos, etc, etc, que isso efetivamente também é apoio e também é dinheiro. E, portanto, no fundo, aquilo que eu vos quero dizer é que esta nosso entendimento com associações é um entendimento de partilha. Não queremos que as associações fiquem num patamar inferior à Câmara Municipal. Somos parceiros, nós temos uma função social na comunidade, de responsabilidade. Vocês também o assumiram essa responsabilidade limitada à vossa associação, mas também assumiram essa responsabilidade e, logicamente, que a respeitamos muito, até como eu disse há pouco, este é um trabalho da vossa parte, um trabalho que o fazem por muito amor à camisola, seguramente. E, portanto, admito que se não fosse isso, que estariam muito mais tranquilos em casa, agora no inverno, a aquecer os pés à lareira, ou, eventualmente, estar com a família, com os filhos, mas, enfim, estão a aturar, entre aspas, os filhos dos outros, eventualmente, com os problemas que nós hoje sabemos. Eu quero também, só no fundo, retratar, muito, muito resumidamente, que hoje as câmaras municipais, as autarquias, o próprio país, enfim, rege-se por regras muito mais apertadas, muito mais difíceis. Hoje a própria Câmara Municipal tem um regulamento que não tinha há uns anos atrás e, portanto, este regulamento já por si já indicia que devem ser cumpridas determinadas regras e, portanto, é dinheiro público que está em causa e, portanto, nessa base é necessário regulamentar, porque é evidente sempre que há uma inspeção da IGF, Tribunal de Contas, seja de quem for, as questões dos apoios às comunidades, às sociedades, às associações, são sempre vistas e revistas e, portanto, é de facto um trabalho que nós temos que ir perceber que temos que ter um cuidado neste tal investimento que eu disse às associações, porque cada vez os recursos são mais escassos, não tínhamos a menor dúvida. A Câmara, as autarquias, com, enfim, as receitas que está, enfim, cada vez mais apertadas, todos sabemos que, enfim, as taxas de urbanização, os IMTs, as derramas, os IRS, os IMIs, as transferências do próprio Estado, de todas estas verbas, a única que eventualmente tem sido, enfim, um pouco o abono de família, de uma forma equilibrada e sustentável, é efetivamente o IMI. Todas as outras têm caído. E devo dizer que ainda este ano, para surpresa nossa, a taxa, o valor do IMT que a Câmara Municipal recebe, neste momento, e obviamente que já não se recupera até ao fim do ano, está mais baixa relativamente ao ano passado, 40%. E 40% não são meia dúzia de tostões. É qualquer coisa como quase 500 mil euros. É muito dinheiro e, portanto, são valores que nós todos temos que o gerir de uma forma somada e, portanto, quando aparece um embate destes de receita que prevíamos e que temos menos 500 mil euros, pois, com certeza, há uma coisa, se ele faltou aqui, enfim, outra coisa ao lado que, eventualmente, não se pode fazer porque estava-se a contar com ele e não há. Portanto, estas limitações, estas reduções de orçamentos que temos vivido ao longo dos anos, e nestes dois últimos anos reduzimos o nosso orçamento em cerca de 30%, seguramente em 2016 vai baixar ainda mais. É lógico que nós temos caminhado para orçamentos verdadeiros, isto é, o orçamento é feito com base naquilo que a gente recebe, qual é a receita, o valor, o bolo, e então com este bolo, o que é que a gente pode fazer? Pode fazer isto, isto, isto, isto. No passado, enfim, todas o país, todas as autarquias faziam um pouco ao contrário, digamos, a gente vai fazer isto, isto, isto, isto, e depois vai inventar receitas. Porque, efetivamente, ia-se inventar receitas, porque não eram verdadeiras, e, portanto, acontecia como todas as vezes, haviam uma verba para uma obra X, que nós tínhamos a verba, e, portanto, logicamente, que a partir daí, esta verba tinha que, muitas das vezes, multiplicar-se para outras ações e que depois, no final do ano, faltava. E se faltava, lá tínhamos os tais déficits, que tanto se falou neste país, déficit da autarquia ABCD, ou déficit do país, porque, de facto, o dinheiro não chegava para aquilo que nós queríamos fazer. Portanto, isto, desse tempo, acabou e, como eu digo, estes orçamentos são realistas e, portanto, daí temos baixado em dois anos 30%, como disse, e em 2016 ainda vamos baixar mais. Porquê? Porque, efetivamente, aquilo que vai acontecer é que, a nível dos apoios comunitários, estamos a viver um período transitório entre o CREN, que está a acabar, e o Portugal 2020, e, portanto, há sempre aqui o interregno, aqui de espaço, entre toda a inércia para se vencer, e, portanto, seguramente, o ano de 2016 será um ano mais pobre do que aquele que, porventura, será em 2017, em termos de receita na componente do apoio comunitário. E, portanto, para vos dizeres muito simplesmente que a Câmara, independentemente deste panorama, tem tido uma atitude perante as associações de um patamar entre o ano passado e este ano, de manter, de subir, aliás, o ano passado subiu-se ligeiramente quase em todas as associações. Este ano houve muito o espírito de se manter, salvo um ou outro caso muito pontual que se fez um ajustamento, que isso aconteceu, mas obviamente que este problema de esforço que a Câmara faz, pelo entendimento que temos relativamente ao vosso trabalho, porque se fôssemos fazer a comparação ou os cortes, chamaríamos assim, da receita e transferi-lo para as associações, pois obviamente, no lugar de subirmos, teríamos que descer. Não temos feito e, portanto, isto denota de facto um esforço e uma vontade que temos perante vocês e perante o respeito perante o vosso trabalho. E, portanto, meus caros amigos, hoje já não existe aquela facilidade que havia no passado, que se ia ali àquele lado à rua, atravessava-se a rua e ia-se ao banco. Isto acabou, não há, isso é muito difícil hoje. Tem é que reduzir-se a dívida. A Câmara Municipal tem que reduzir a dívida anualmente 10%, é isso que tem sido feito. Ainda este ano anterior reduziu 12% e este ano, 2015, irá para o mesmo caminho. E, portanto, é este o caminho de sustentabilidade que temos numa estrutura como esta de manter e de fazer. E, portanto, obviamente que não fazemos loucuras, não podemos cometer, nem somos pessoas disso. Aquilo mais importante é que temos que fazer, de facto, aqui uma gestão rigorosa, em cada euro é pensado ao milímetro, isso é indiscutível, e obviamente que quer o controle que temos através da IGF e da DGAL, que periodicamente vêm as contas de todas as autarquias, logicamente, mas eu sou daqueles que, inclusivamente, concordo com a lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso. Tenho colegas que não concordam, eu acho que eventualmente o enquadramento que ela foi implementada foi difícil, mas acho honestamente que é a melhor forma de que gasta-se aquilo que se tem ou investe-se aquilo que se tem e não aquilo que não se tem. E portanto, eu tenho 10, tenho a hipótese de investir 10. Se eu tiver 8, invisto 8, se tiver 5, invisto 5, se não tiver nenhum, meus caros amigos, não posso. E portanto, e esta é a regra, para que evitar que, enfim, muita gente faz os seus folclores e depois os outros que venham atrás, que têm que pagar, e acho que isso foi o mau princípio que o país teve de uma regra geral e que nós naturalmente queremos e desejamos que isso seja ultrapassado. Hoje as contas da Câmara Municipal são contas auditadas, com auditores externos, com uma certificação legal de contas e, portanto, tudo isto tem que ser feito como deve ser e, portanto, nós que já andamos cá há alguns anos, isto é uma máquina muito complexa de gerir, como devem entender, de muitos patamares, com muitas áreas de atuação e, portanto, conciliar tudo isso, o jogo e a vontade de cada um, às vezes não é fácil, mas, no fundo, cá estamos. Penso que temos conseguido manter um nível de investimento interessante no nosso município, de apoio às associações, de redução de dívida, de equilíbrio na funcionalidade e, portanto, isto tudo sempre com tal lema da sustentabilidade. E é assim que temos de continuar a fazer, agora e no futuro 2016, que está aí à porta, e seguramente desejar-vos, antes de mais, que tenham uma boa... Enfim, que empreguem bem, melhor dizendo, aquele investimento que a Câmara está a fazer nas vossas associações, eu não tenho dúvidas que isso irá acontecer, sempre em prol da nossa juventude e da nossa sociedade e da nossa população, que é o que mais interessa, e portanto, obrigadíssimo por todos, e vamos só entregar então ali o nosso retângulozinho. Obrigado e bem-ajam todos.